Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 17. Isso é o que desejava ouvir. Isso é o que devia experimentar aqui. Inspiração, não degradação. Nunca estão degradados, a não ser que pensem que o estão. Deus nunca os julgará nem lhes fará mal. Muitas pessoas não concebem a ideia de um Deus que diz não existe o bem e o mal, e que proclama que nunca seremos julgados. Decida-se. Primeiro diz que os estou julgando, e, logo, zanga-te porque não julgo. Sei, sei. Tudo é muito confuso. Todos somos muito complexos. Não desejamos seus julgamentos, entretanto, também os desejamos. Não desejamos seus castigos, não obstante, sentimos-nos perdidos sem eles. Quando diz, como já disse noutros dois livros, eu nunca os punirei, não podemos acreditá-lo, e alguns de nós quase enlouquecemos por isso, porque, se não nos julgar, nem nos castigar, o que nos fará seguir pelo caminho correto? Se não houver justiça, quem anulará toda a injustiça na terra, porque contam com o céu para corrigir o que chamam injustiça? Acaso a chuva não cai do céu? Sim. Dir-te isto, a chuva cai de igual maneira sobre os justos, e os injustos. O que diz a respeito à vingança é minha, diz o Senhor. Eu nunca disse isso, um de vocês o inventou e o resto acreditou. A justiça não é algo que experimentem depois de atuar de certa maneira, mas sim porque atuaram de certa forma. A justiça é um ato, não um castigo por um ato. Compreendo que o problema com nossa sociedade é que procuramos justiça depois de que ocorreu uma injustiça, em lugar de fazer justiça desde o começo. Acertou na cabeça. Acertou no prego certo na cabeça. A justiça é uma ação, não uma reação. Portanto, não esperem que acerto todo ao final impondo alguma forma de justiça celestial na outra vida. Lhes direi isto, não há outra vida, só a vida. A morte não existe. A forma como vocês experimentam, e criam sua vida, como indivíduos, e como sociedade, é sua demonstração do que pensam que é justo. Em relação com isto, não considera muito evoluída a raça humana, não é assim? Quero dizer, se toda a evolução se colocasse em um campo de futebol americano, onde estaríamos? Na jarda 12. Está brincando. Não. Estamos na jarda 12 em relação à evolução. E, só no último século se moveram da jarda 6 a 12. Temos alguma chance de chegar a anotar um touchdown? É óbvio, se não perderem de novo a bola. De novo. Como eu disse, não é a primeira vez que sua civilização se encontrou neste ponto. Desejo repetir isto, porque é vital que o escutem. Alguma vez, em seu planeta, a tecnologia que desenvolveram foi muito maior que sua habilidade para utilizá-la responsavelmente. Estão se aproximando do mesmo ponto na história humana. É vitalmente importante que compreendam isto. Sua tecnologia atual ameaça superando sua habilidade para empregá-la sabiamente. Sua sociedade está a ponto de converter-se em um produto de sua tecnologia em lugar de que sua tecnologia seja um produto de sua sociedade. Quando uma sociedade se converte em um produto de sua própria tecnologia, se autodestrói. Por que acontece isso? Pode explicá-lo? Sim, o ponto crucial é o equilíbrio entre a tecnologia, E a cosmologia de toda a vida, o que quer dizer com a cosmologia de toda a vida? Esclarecendo, é a forma em que funcionam as coisas, o sistema, o processo. Há um método para minha loucura, sabe? Esperava que o houvesse. A ironia é que uma vez que conhecem esse método, uma vez que começam a compreender cada vez mais como funciona o universo, correm o risco de ocasionar um desastre. Desta maneira, a ignorância pode ser o melhor. O universo é, em si, uma tecnologia. É a maior tecnologia. Funciona à perfeição, por conta própria. Entretanto, uma vez que vocês intervêm, e começam a meter-se com os princípios, e as leis universais, arriscam-se a decompor essas leis, e esse é, um castigo de 40 jardas, um retrocesso importante para a equipe de casa. Sim. Então, estamos fora de nossa liga aqui. Estão se aproximando. Só vocês podem determinar se estiverem fora de sua liga. Vocês o determinarão com suas ações. Por exemplo, sabem bastante a respeito da energia atômica para aniquilarem-se a si mesmos. Sim, mas não vamos fazer isso. Somos muito inteligentes para fazê-lo. Deteremo-nos. Na verdade, se continuam proliferando suas armas de destruição maciça, da mesma maneira que o estão fazendo, muito em breve estarão em mãos de alguém que tenha o mundo como refém ou que o destrua, tratando de fazê-lo. Dão fósforos às crianças, e esperam que não queimem a casa, e ainda têm que aprender a usar vocês os fósforos. A solução a tudo é óbvia. Tirem os fósforos dos meninos. Logo, tirem também seus próprios fósforos. É muito esperar que uma sociedade primitiva se desarme a si mesmo. Portanto, o desarmamento nuclear, nossa única solução duradoura, parece fora de questão. Nem sequer podemos estar de acordo em que cessem as provas nucleares. Somos uma raça de seres singularmente incapazes de nos controlar. Se não se matarem a si mesmos com sua loucura nuclear, destruirão seu mundo com seu suicídio ambiental. Estão desmantelando o ecossistema de seu planeta, e continuam dizendo que não o estão fazendo. Como se isso não fora suficiente, estão ocupando-se ineficientemente da bioquímica. Estão clonando, desenhando geneticamente, e não a fazem com o suficiente cuidado para que isto seja um benefício para sua espécie, mas sim ameaçam convertendo-o no maior desastre de todas as épocas. Se não tomarem cuidado, farão que as ameaças nucleares, ambientais pareçam uma brincadeira infantil. Ao desenvolver remédios para que façam o trabalho que deveriam fazer em seus corpos, criaram vírus tão resistente ao ataque que podem terminar com toda sua espécie. Assusta-me um pouco com isto. Então, tudo está perdido. Já terminou o jogo. Não mais é fortune and item. É hora de lançar uma boa bola e o jogador de defesa está procurando receptores livres. Está livre. Pode receber isto? Sou o jogador de defesa, e a última vez que olhei, vocês e eu vestíamos a mesma camiseta. Ainda estamos na mesma equipe. Pensei que só havia uma equipe. Quem é a outra equipe? Cada pensamento que ignora nossa unidade, cada ideia que nos separa, cada ação que anuncia que não estamos unidos. A outra equipe não é real, entretanto, é uma parte de sua realidade, porque vocês assim o fizeram. se não tomarem cuidado, sua própria tecnologia, essa que foi criada para servi-los, os matará. Neste momento posso escutar que algumas pessoas dizem, o que pode fazer uma pessoa? Pode começar deixando de perguntar se o que pode fazer uma pessoa. Já lhe disse isso, há centenas de livros sobre este tema. Deixem de ignorá-los. Leiam-nos. Atuem de acordo com eles. Façam que outros os conheçam. Iniciem uma revolução. Façam que seja uma revolução de evolução. Não é isso que esteve acontecendo durante muito tempo. Sim, e não, o processo de evolução esteve acontecendo sempre, é óbvio. Não obstante, agora esse processo dá um novo giro. Aqui há uma nova mudança, agora estão conscientes de que estão evoluindo. Não só de que estão evoluindo, mas também como agora conhecem o processo mediante o qual ocorre a evolução, e através do qual se cria sua realidade. Anteriormente, eram simplesmente observadores de como evolui a sua espécie. Na atualidade, são participantes conscientes. Mais pessoas que antes, estão conscientes do poder da mente, de que estão interconectadas com todas as coisas, e de sua identidade real como seres espirituais. Mais gente que nunca antes está vivendo desse espaço, praticando princípios que invocam, e produzem resultados específicos, resultados desejados, e experiências intencionadas. Isto é na verdade uma revolução de evolução. Porque agora cada vez um número maior de vocês está criando conscientemente a qualidade de sua experiência, a expressão direta de quem realmente é, e a manifestação rápida de quem escolhe ser. Isto é o que faz que este seja um período tão crítico. Por isso, este é o momento crucial. Pela primeira vez em sua história registrada atual, embora não pela primeira vez na experiência humana, tem a tecnologia e a compreensão de como utilizá-la para destruir a todo o seu mundo. Na verdade, podem auto-aniquilar-se. Esses são os pontos exatos que tratou Barbara Marx Hubbard em seu livro chamado Conscious Evolution. Evolução consciente. Sim, é um documento com um alcance surpreendente, com visões maravilhosas sobre como podemos evitar os resultados fatais das civilizações prévias e produzir verdadeiramente o céu na Terra. É provável que você o tenha inspirado. Acredito que Bárbara poderia dizer que eu intervenho um pouco nisso, antes disse que inspiraste a centenas de escritores, a muitos mensageiros. Há outros livros que deveríamos conhecer? Há muitos para mencioná-los aqui, porque não faz sua própria investigação? Logo, faz uma lista dos livros que lhe tenham agradado particularmente, e compartilha com outros. Falei através de autores, poetas e dramaturgos, desde o começo do tempo. Coloquei minha verdade na letra das canções, nos rostos das pinturas, nas formas das esculturas, e em cada pulsação do coração humano, há muito tempo, e seguirei fazendo sempre. Cada pessoa chega à sabedoria de uma maneira muito compreensível, ao longo de um caminho que é muito familiar. Cada mensageiro de Deus deriva a verdade dos momentos mais simples, e a compartilha com igual simplicidade. Você é um desses mensageiros. Vem agora a dizer às suas pessoas que viva junta em sua verdade suprema. Compartilhem junto sua sabedoria. Experimentem junto seu amor, porque podem existir em paz e em harmonia. Então, também a sua será uma sociedade elevada, como aquelas que discutimos. Então, a diferença principal entre nossa sociedade e as civilizações mais elevadas em todo o universo é esta ideia de separação que temos nós. Sim, o primeiro princípio guia das civilizações avançadas é a unidade ou reconhecimento da unidade, de quão sagrada é toda a vida. O que encontramos em todas as sociedades elevadas é que, sob nenhuma circunstância, um ser tirará voluntariamente a vida de outro ser de sua própria espécie contra sua vontade. Sob nenhuma circunstância. Nenhuma. Inclusive se o atacassem. Essa circunstância não ocorreria dentro dessa sociedade ou espécie. Talvez não dentro da espécie, mas, o que há no exterior? Se uma espécie muito evoluída for atacada por outra, é uma garantia que o atacante seria o menos evoluído. Na verdade, o atacante seria essencialmente um ser primitivo, porque nenhum ser evoluído atacaria ninguém. Compreendo, o único motivo pelo que uma espécie atacada mataria outra seria porque o ser atacado esqueceu quem realmente é. Se o primeiro ser pensou que era seu corpo corporal, sua forma física, então, poderia matar a seu atacante, porque temeria o fim de sua própria vida. Se, por outra parte, o primeiro ser compreendesse plenamente que não era seu corpo, nunca terminaria a existência corporal de outro, porque nunca teria motivo para fazê-lo. Simplesmente, deixaria seu próprio corpo corporal, e se moveria para a experiência de seu ser não corporal. Como Obi-Wan Kenobi. Exatamente. Os escritores do que vocês chamam sua ficção científica, frequentemente os conduzem para uma maior verdade. Tenho que me deter aqui. Isto parece diferir diretamente com o que se disse no livro 1. O que aconteceu? No livro 1 disse que quando alguém abusa de um, não é bom permitir que dito abuso continue. O livro 1 disse que, quando se atua com amor, devemos nos incluir nós mesmos entre aqueles aos que amamos. O livro parecia dizer que fizéssemos algo para evitar que nos atacassem. Inclusive disse que a guerra estava bem como uma resposta ao ataque. Isto é uma entrevista direta. Não deve permitir-se que floresçam os tiranos, mas sim sua tirania deve ser detida. Também diz que escolher ser como Deus não significa escolher ser o mártir, e, é óbvio, não significa escolher ser uma vítima. Agora diz que os seres muito evoluídos nunca terminariam com a vida corporal de outro ser. Como podem estar estas afirmações uma ao lado da outra? Lê de novo o material do livro 1, atentamente. Dava todas minhas respostas, e todas devem considerar-se, dentro do contexto que criou, o contexto de sua pergunta. Lê sua afirmação ao princípio da página 127 do livro 1. Nessa afirmação aceita que agora não está operando em um nível de mestria. Diz que as palavras de outras pessoas, e suas ações em ocasiões lhe ferem. Devido a isto, perguntou como poderia responder melhor a estas experiências de dano. Todas minhas respostas devem entender-se dentro desse contexto. O primeiro que eu disse foi que chegará o dia quando as palavras, e as ações de outros não lhe danificarão. Igual ao Obi-Wan Kenobi, não experimentará dano, inclusive quando alguém te esteja matando. Este é o nível de mestria que alcançaram os membros das sociedades que agora descrevo. Os seres desta sociedade sabem muito bem quem são, e quem não são. É muito difícil fazer que um deles experimente ser prejudicado ou machucado, muito menos que ponha seu corpo corporal em perigo. Simplesmente, sairiam de seu corpo, Lhe deixariam isso, se sentisse a necessidade de machucá-lo muito. O segundo ponto que esclareci em minha resposta que te dava no livro 1 é que reage dessa maneira ante as palavras e as ações de outros, porque esqueceste quem é. Entretanto, ali digo que está bem, que é parte do processo de desenvolvimento, que é parte da evolução. Logo faço uma afirmação muito importante. Durante todo o processo de seu desenvolvimento deve trabalhar ao nível no que está, o nível de compreensão, o nível de vontade, o nível de cor. Todo o resto que eu disse ali é para que se tome dentro desse contexto. Na página 129, inclusive disse, suporei, a efeitos de nossa análise que de momento está na obra da alma. Está ainda tratando de realizar? De fazer real? Quem realmente é? Dentro do contexto de uma sociedade de seres que não recordam quem são realmente, as respostas que dava no livro 1 permanecem como as dei. Entretanto, não me fez essas perguntas aqui. Aqui me pediu que descrevesse as sociedades muito evoluídas do universo. Não só respeito ao tema que tratamos agora, mas também respeito a todos os outros temas que cobriremos aqui, será benéfico se não considerar estas descrições de outras culturas como crítica à tua. Aqui não há julgamento. Não haverá nenhuma condenação, se fizerem as coisas em forma diferente, se reagirem de maneira diferente que os seres que estão mais evoluídos. O que eu disse aqui é que os seres muito evoluídos do universo nunca matariam a outro ser sensível por ira em primeiro lugar, não experimentariam ira em segundo lugar, não terminariam com a experiência corporal de nenhum outro ser, sem a permissão desse ser em terceiro lugar. Para responder especificamente à sua pergunta específica, nunca se sentiriam atacados, inclusive nem sequer do exterior de sua própria sociedade ou espécie, porque para se sentir atacado, tem que sentir que alguém te está tirando algo. Sua vida, seus seres amados, sua liberdade, sua propriedade ou suas posses, algo. Um ser muito evoluído nunca experimentaria isso, porque dito ser se daria simplesmente o que seu pensava que necessitava tanto que estava disposto a tomá-lo à força, inclusive se isso custasse a vida corporal do ser evoluído, porque o ser evoluído sabe que pode recriar tudo de novo. Com a naturalidade daria tudo a um ser inferior que não soubesse isto. Os seres muito evoluídos não são mártires nem são vítimas da tirania de ninguém. Isto vai mais à frente. O ser evoluído não só sabe com claridade que pode criar tudo de novo, mas também sabe que não tem que fazê-lo. Sabe com claridade que não necessita nada disso para ser feliz ou para sobreviver. Compreende que não requer de nada exterior a ele, e que o ele que agora é não tem nada que ver com o físico. As raças e os seres menos evoluídos nem sempre sabem isto claridade. Por último, o ser muito evoluído compreende que ele e seus atacantes são um. Vai aos atacantes como a uma parte ferida de seu eu. Sua função nessa circunstância é sanar todas as feridas, para que o tudo em um possa de novo conhecer-se como realmente é. Dar tudo o que tem seria como se você te desse uma aspirina. Que conceito, que compreensão. Entretanto, preciso falar de novo sobre algo que disse antes. Disse que os seres muito evoluídos. Bem. Disse que os seres muito evoluídos nunca terminariam com a existência corporal de outro ser, sem a permissão desse ser. Assim é, porque um ser daria permissão a outro ser para que terminasse com sua vida física. Poderia haver vários motivos. Poderia oferecer-se a si mesmo como alimento, por exemplo, ou satisfazer a necessidade de outro ser, como pôr fim a uma guerra. Deve ser por esse motivo pelo que, inclusive, em nossas próprias culturas há pessoas que não matariam a nenhum animal para alimentar-se ou por sua pele, sem lhe pedir permissão ao espírito desse ser. Se essa é a forma de atuar de seus indígenas norte-americanos que não cortavam nem sequer uma flor, uma erva ou uma planta, sem ter tido essa comunicação. Todas suas culturas indígenas fazem o mesmo. É interessante, pois todas elas são tribos e culturas que vocês chamam primitivas. Está me dizendo que nem sequer posso cortar um rabanete, sem lhe perguntar se estiver de acordo? Pode fazer o que escolher fazer. Você me perguntou o que faria um dos seres muito evoluídos. Então, os nativos norte-americanos são seres muito evoluídos? Igual a todas as raças, e as espécies, alguns são, e alguns não são. É algo individual. Como cultura, alcançaram um nível muito alto. Os mitos culturais que informam bastante sobre sua experiência são muito elevados. Entretanto, obrigaram-nos a mesclar seus mitos culturais com os de vocês. Espera um minuto, o que está dizendo? Os peles vermelhas eram selvagens. Por esse motivo tivemos que matá-los aos milhares, e colocar o resto nas prisões que chamamos reservas. Inclusive na atualidade, damos procuração de seus lugares sagrados, e fazemos ali campos de golfe. Temos que fazê-lo, pois do contrário, honrariam seus lugares sagrados, recordariam suas histórias culturais, e levariam a cabo seus rituais sagrados, e não podemos permiti-lo. Compreendo. Na verdade, não. Se não nos tivéssemos feito cargo e tratado de erradicar sua cultura, eles poderiam ter impactado a nossa. Como teríamos terminado? Respeitaríamos a terra e o ar, negaríamos-nos a envenenar nossos rios, e como ficaria nossa indústria, é provável que toda a população caminhasse nua, sem envergonhar-se, banhasse-se no rio, vivesse na terra em lugar de altos edifícios, em condomínios, e em casas, e ir trabalhar na selva de asfalto. É provável que ainda estivéssemos escutando os antigos ensinos de sabedoria, ao redor de uma fogueira em lugar de olhar a televisão. Não teríamos obtido nenhum progresso.